Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Primeira Samuel, capítulo 2 e verso 1. Bom dia, meu amado irmão. Nós voltamos nesta manhã de quinta-feira para nós ministrarmos a palavra de Deus. Nós estamos trazendo esse assunto sobre a nossa irmã Ana, essa mulher vitoriosa, essa semana. E eu tenho sentido e ouvido também o que o Espírito Santo de Deus está fazendo através dessa ministração. Tenho certeza que tudo que Deus prometeu para nós, Ele é fiel e justo para nós fazer cumprir o nosso projeto, nossos sonhos. Ele não há problema em Deus, o problema está em nós. E eu quero com muito prazer, hoje, enviar o meu abraço para a família Benca, nosso Nicodemos Benca, ali no Parubé, toda a sua casa, os irmãos que congregam ali. Meu carinho especial também aos irmãos de Campinas do Sul, todos aqueles que ali estão, lá na cidade de Cruz Altense. Que Deus continue abençoando estas queridas famílias, aquelas pessoas que nos ouvem nos seus táxis, que estão trabalhando. Eu tenho conhecimento que muitos viajando, andando no trânsito, estão nos ouvindo, pessoas que às vezes nós temos a oportunidade de conhecer no caminho, e é um prazer muito grande. E que Deus abençoe nos hospitais, aqueles que conseguem ter o seu rádio e estão lá no leito de dor, mas ouvindo a programação, esperando o momento da palavra. E eu quero, neste momento, dizer que é um prazer muito grande receber vocês na casa do Senhor. Silveira Martins, 506. E nosso telefone é 2106-1123. E hoje à tarde nós temos o culto da melhor idade. Ali está o pastor irmão Valdir, a irmã Tiana, atendendo os irmãos e fazendo um culto lindo de louvor e gratidão a Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, nós estamos abordando nessa semana e mostrando que é possível superar as batalhas, as lutas, as coisas que às vezes são impossíveis para nós. Para Ana, aquela provocação, em vez de trazer desconforto para aquela mulher, trouxe para ela alento para ser uma mulher de conquista. Toda conquista exige um esforço muito grande. E se Ana se entregue ao desespero, ela não obteria a sua vitória. Queridos que estão me ouvindo, o mundo que nos cerca, nas firmas, nas lojas, no comércio, na indústria, na nação brasileira, no estado do Rio Grande do Sul, na região aonde essa emissora alcança, esse mundo de seres humanos está cheio de pessoas fracassadas, pessoas cultas, pessoas inteligentes, mas fracassados, pessoas talentosas, mas frustrados. Pessoas inteligentes, mas perdedores. Pessoas com excesso de capacidade para fazer o que fazem, mas sempre sentindo-se subestimados porque não conseguem encarar. Vá em frente, é a minha recomendação. Vá em frente, diante de ti tem um caminho a percorrer. Agora não é o caminho que talvez você está fazendo. Caminho da barganha, caminho da hipocrisia, o caminho da falsidade, o caminho mais fácil, que é dos conchavos, às escuras. Não é esse o caminho que você deve percorrer. Tu quer sair desse emaranhado, tu quer vencer como empresário, quer vencer como profissional, quer vencer como esposa, quer vencer como marido, quer vencer como filho. Tira a máscara e receba a mensagem, ainda que um pouco dura, mas volte-se para Deus. Escute, quer agendar na tua agenda o que eu estou dizendo? Sem Deus, sem comprometimento com Deus, a tua vida vai de mal a pior. Diante de pessoas existe um abismo, e eu estou procurando nestas manhãs mostrar que há um caminho de saída, um caminho de vitória, um caminho de busca para a sua vida melhor. Eu quero que você vá em frente, que você possa levantar, porque eu nunca vi ninguém sentado tropeçar em algo. Você tem que caminhar. E é isso que Ana fez, ela derrubou diante de si todas as barreiras ao se colocar de pé e se dispôs a buscar a Deus. Sem vida com Deus, eu não acredito em vida plena, em vida com sucesso pleno. Existe um vazio que te persegue e ele não te deixa, enquanto você não encontrar o caminho de Cristo, o caminho da vitória, o caminho que Ana teve e lutou e venceu, porque confiou no grande Deus que pôde lhe trazer para dentro do seu ser a esperança e para os seus braços aquilo que ela tanto pedia, que era um filho, para que aquela estigma que lhe perseguia fosse eliminada da sua vida. Ela jamais ficou estéril. Ela foi mãe de Samuel e com aquele nascimento ela deu um passo à frente na sua vida e no seu homem interior. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho. Eu quero, nesse momento, orar com você. Meu Senhor, minha alma está comovida. Eu sinto aqui a tua glória, a tua unção. Eu sinto Deus, o teu Espírito Santo buscando nesse início de ano a trazer pessoas para dentro do teu projeto, a romper com barreiras, a ser sinceras consigo mesmo, deixar de viver uma vida de fachada, mas viver uma vida de realidade com Deus, e deixar de viver uma vida de mentira e viver uma vida de fé realmente em Cristo. Eu sei, Senhor, que Tu está desafiando esse homem, essa mulher, ó Deus, a ser realista consigo mesmo. Chega desse sofrimento já nessas décadas passadas. Deus, que hoje mesmo, ela tome ânimo e saia desse estado de miséria e venha vencer com Cristo, romper com o que lhe cerca, com pressões humanas, com questões banais, e que possam entender o projeto de Deus para a sua vida. Eu oro pelos enfermos, pelos problemáticos, por aqueles que estão desenganados pelos médicos, que nesta hora eles alcancem o milagre, ó Deus, e que rejeitem de forma firme manter-se baixo a essa opressão maligna, essa força que opera no mundo das trevas. Nós rejeitamos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.